Meus amigos e meus irmãos, Chico Moreno e João Barbosa são duas presenças muito felizes nas programações da religião de Deus. Eles sempre cantam, encantam, nos trazem grande alegria, porque a música faz um bem tremendo. Mas Satanás sabe muito bem que a música é um poder extraordinário. Aí procura usar a música para o mal. E não vamos ficar sossegados, não. Liga lá o microfone para... João Paiva, nós vamos cantar As Sete Igrejas da Ásia. Então vamos lá, As Sete Igrejas da Ásia. Sete igrejas que na Ásia existem, que Paulo apóstolo fundou com tanto amor. São sete igrejas e são sete candeeiros, simbolizando Jesus meu Senhor. As sete estrelas são os anjos em coro, e os sete espíritos de Deus Pai verdadeiro. O irmão Zaruja nos disse que hoje as sete igrejas estão no mundo inteiro. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, a quarta igreja dedicada a Tiatira. Mestre amado disse a João Evangelista, tudo o que viu, ouviu e tudo o que há de vir, escreve em livros e manda para sete igrejas, para que vejas que eu farei sem ti. Conheço bem as suas obras e a tua fé, e ainda mais os que trabalham para meu Pai. Porque guardaste a minha palavra, pois eu também te guardarei do mal. Sardes, Filadélfia, Laodiceia, as sete igrejas é o amor universal. Gostei muito. Mas você não vai ficar parando nisso aí. Não, não, não, não, não, não, não. Ó. O que que eles podiam tirar mais do Apocalipse? Os sete trovões. As sete trombetas. As sete bem-aventuranças. O que mais? O sexto selo. O intervalo que há entre o sexto selo e o sétimo, e a sexta trombeta e a sétima. Os sete cálices. Estão gritando lá. Podia colocar mais uma estrofe, mais um verso, né? Onde? Falando nisso. Não! Vocês vão fazer outras músicas. Vocês vão fazer uma ópera, uma sinfonia, tanta coisa, né? Não. Por exemplo, eis que Jesus vem sobre as nuvens e todos os olhos o verão, inclusive os olhos daqueles que o crucificaram. Olha que coisa maravilhosa. Olha que passagem. A Nova Jerusalém. Maleiros, o que você está fazendo aí, Maleiros? Também tem que entrar nessa jogada. A LBV vai cantar o Apocalipse. E é uma pregação que vocês vão fazer, hein? Marina de Oliveira Godós, fala. Vamos lá. Dando a sua participação. Deus está presente. Viva Jesus. Feliz por termos o Senhor aqui conosco. Felizes demais. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe, mas principalmente o Senhor. Seria a apresentação de Jesus nas sete igrejas da Ásia, onde o Senhor nos ensinou que Jesus se revela. Então seria muito importante essa apresentação do Cristo. Pois não. O que você marcou aqui? Cinco. Ah, está aqui. João, as sete igrejas que estão na Ásia. Porque você, Marina, falou que Jesus se revela. Ele revela, as profecias se revelam. Aliás, nós explicamos isso aqui no Apocalipse para os simples. Dedicação às sete igrejas da Ásia. João às sete igrejas que estão na Ásia. Graça e paz convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. Quem é esse? Deus! Sim, porque aqui está expressa a eternidade de Deus. Era, é, e há de vir. E o versículo 8 do capítulo 1, ele não deixa dúvidas, porque diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso Deus. Está claro que é Deus. E da parte dos sete espíritos que estão diante do seu trono. São super cristos, hein? Vai estar diante do trono de Deus. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Ele aqui se revelando. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória e o poder para todo sempre. Amém. Por que que eu digo que Jesus revela as profecias e se revela? Se revela está aqui. E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunho, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Mas como é que eu posso dizer que ele revela as profecias? Onde é que eu digo? Onde é que eu me firmei nisso? Mas é uma coisa dessa? Ácima e Maria Elisa estão lá estudando para brilhar aqui no microfone, olha só. Estudando Soldadinhos de Deus, Apocalipse. Vamos lá. Eu gostaria que o senhor fizesse a pergunta de novo. É o seguinte. Você mesma lembrou aí que nós explicamos aqui no Apocalipse, para os simples, que Jesus não somente revela a profecia, ele também se revela. E quanto à parte que ele se revela, está aqui no versículo 5 do capítulo 1. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória e o poder para todo sempre. Amém. Aqui Jesus está se revelando através de João que ele é tudo isso que está aqui, ó: fiel testemunha, primogênito dos mortos e príncipe dos reis da terra. E eu disse, Jesus revela a profecia e se revela. Aqui ele se revela, versículos 5 e 6. E onde é que ele revela? Onde é que eu me firmei para dizer que ele revela a profecia? É no assunto que ele traz para que João dê as sete igrejas da Ásia. Aí também, você pode chegar a essa conclusão, mas é uma coisa simples toda a vida. Eu falei várias vezes aqui. Onde é que está isso? Está mais na cara que nariz. Está aqui. Revelação, versículo 1. De Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, que não fugiu da briga, da raia, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Está aqui. É aí, ó. Aí que a gente se firma para dizer que ele revela a profecia e se revela. Se revela no versículo 5 e 6. É a fiel testemunha, primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. E lá em cima no versículo 1 está dizendo: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Tá, e aí em seguida todo o Apocalipse é revelação de cima a baixo. Com licença, irmão Pai, eu poderia dizer aqui se, então aqui ó, na igreja de Éfeso, vamos lá, ele diz assim: aquele que tem as sete estrelas à sua direita e anda no meio dos sete. Diga candeiros. O capítulo, o versículo, para todo mundo achar logo. Ixi, e agora ele está aqui no outro papelzinho. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, capítulo 2, versículos 1 a 7. Então, isto diz, vamos lá para o pessoal saber. É sempre bom aproveitar e ler o Apocalipse. Que a maioria pensa que o Apocalipse é um bicho papão. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, porque, se não, brevemente virei contra ti e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Quer dizer, vai ficar no escuro, hein? Vai tirar a luz da pessoa, se continuar praticando essas iniquidades, esquecer a primeira caridade, o espírito de companheirismo, o idealismo. Tens, porém, isto a teu favor, que não suportas as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas do Senhor. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Bom, onde é que você... Bom, li toda a igreja, para quem não conhece, né? Eu pedi a você que lesse, você estava aí sem a Bíblia, vamos lá. Então, na igreja de Esmirna, ele diz no capítulo 2, versículo 8. Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. E na carta à igreja em Pérgamo, ele diz ainda no capítulo 2, versículo 12. Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Na carta à igreja de Tiatira, ele diz assim, ainda no capítulo 2, versículo 18. Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Na igreja a Sardes, ele diz ainda, agora aqui já no capítulo 3, versículo 1. Estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. A igreja de Filadélfia, ele diz, capítulo 3, versículo 7. Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. E na igreja de Laodiceia, ainda no capítulo 3, né? Vamos conferir aqui. É, capítulo 3. Versículo 14. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Muito bem. Tudo isso confirma o que foi dito aqui, a revelação de Jesus Cristo. Ele se revela quando diz que é a testemunha fiel, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. E se revela outras vezes no Apocalipse. E fica claro que ele é o revelador da profecia logo de cara no versículo primeiro. Está lá, revelação de Jesus Cristo. Que Deus lhe deu para quê? Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Depois vem essas confirmações todas nas igrejas, sete igrejas da Ásia, e o Apocalipse está todo salpicado desta clareza, de que é Jesus quem tem para nós a revelação do que está oculto, porque ele recebeu a chave de Davi, que abre, quando abre ninguém fecha, e quando fecha ninguém abre. É a revelação do mistério de Deus, que deixa de ser mistério na interpretação do Apocalipse para os simples.